1, 2, Aos 70 anos, James Brown é a maior lenda viva da música negra americana. Com fama de beberrão, violento, desajustado e maconheiro, há quase meio século ele exerce influência pesada em todas as vertentes da música pop mundial. Em quase 5 décadas, Brown colecionou 17 primeiros lugares nas paradas musicais americanas, além de 98 menções na lista dos Top 40. Dá pra se dizer que ele representa para a música negra o mesmo que Elvis Presley representa para o rock. A diferença é que, apesar dos problemas com polícia e com as drogas, James Brown continua na ativa. No início de 98, pouco antes de entrar no estúdio para fazer os vocais da música que você vai ouvir agora, James Brown foi internado numa clínica para tratar do vício em analgésicos. Mal saiu do tratamento, foi detido pela polícia por disparar tiros com seu rifle dentro da sua própria casa depois de consumir álcool e maconha. Mas ele conseguiu se livrar dos problemas com a justiça e agora lança um novo álbum, I'm Back, Tô de Volta, quebrando um jejum musical de quase 4 anos. São tantas as passagens na polícia por bebedeira, porte de droga, arruaça e agressão física, já não se sabe ao certo quantas vezes James Brown foi parar na delegacia. O que se sabe é que a vida dele não foi moleza. James Brown nasceu numa família pobre e aos 5 anos foi morar no bordel de uma tia. Lá ele passou a infância e se iniciou na carreira artística com uma espécie de garoto propaganda a bailar nas festas do bordel. Ainda criança, cantava e dançava no acampamento do exército, tentando atrair os soldados para o inferninho. Na adolescência, a vida não melhorou muito, e ele passou a colher algodão numa fazenda. Foi nessa época, aos 16 anos, que James Brown inaugurou sua ficha policial. Preso por assalto à mão armada, o rapaz viu o sol nascer quadrado durante 3 anos num reformatório para delinquentes juvenis. Ao sair, foi cantar numa banda gospel. Em pouco tempo largou a igreja e formou seu próprio grupo, The Flames, que em 1956 gravou o primeiro compacto com a música Please, Please, Please. Foi um estrondo e chegou ao 5º lugar na parada de Rhythm and Blues dos Estados Unidos. Apesar do sucesso, Brown tentou por 4 anos convencer sua gravadora a lançar um álbum seu ao vivo. Até que em 1962 ele mesmo tomou a iniciativa bancando do seu próprio bolso Live at the Apollo, talvez o mais clássico álbum de soul que se tem notícia nesse mundo. Um som que viria a influenciar os grandes nomes do funk, do rap e do rhythm and blues. Brown resolveu usar sua popularidade na época em prol da luta pela igualdade de direitos para os negros, e ele entrou com tudo na militância. Primeiro fundou um centro de ajuda a jovens negros carentes. Depois começou a compor canções de conteúdo social como Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Diga bem alto, sou negro e me orgulho disso. Como Miles Davis, Brown também passou por um período de ocaso na década de 80. Mas a chegada do hip-hop recuperou de vez o seu cartaz. Seus álbuns mais antigos foram relançados e viraram artigo obrigatório para DJs e aficionados. A nova popularidade não espantou os velhos problemas com a justiça. Em 1988, o cantor foi preso depois de um acidente de trânsito por porte de maconha, agressão e resistência à prisão. Julgado e condenado, James Brown amargou 2 anos na cadeia e só foi solto em 91. Desde então, ele tem feito shows de uma intensidade absurda e gravado belos CDs, além de cumprir expediente em alguma delegacia de vez em quando.